É, hoje o clima tá bom, a noite tá maravilhosa, gostosa pra fazer o pião. Parte o bailão, essa é a hora. Tô no toque do robôzão, e a gata já tá na garupa, e ela quase morreu do coração. Quando eu deitei a bichona na curva, me arranhou, me beliscou, grudou na minha cintura, quase infartou. Quando o pai chamou, o tatu no grau falou, isso é loucura. Pediu e implorou pra descer, falando, calma bebê, não fique em choque. Pode ficar tranquilinha, tá? Que o loirinho é o pai do Thor.